quem são esses incrédulos que falam de Deus, sendo que não o respeitam e nem aos filhos seus? São hereges, infames, otários, que não têm noção que não se deve dizer seu santo nome em vão. Eles não o conhecem como nós, o vemos a toda hora, ouvimos sua voz. Para que todos o conheçam, nós vamos mostrar. Câmbio Negro agora vai falar. É a menina de rua que se vende por comida. É o feto abortado sem direito à vida. O molequinho barrigudo de nariz escorrendo. Trabalhador nordestino de sede morrendo. Também o aidético em fase terminal. A prostituta na esquina de quem eles falam mal. Tal qual Judas, com certeza eles sempre traem. Pobres infelizes mataram o próprio pai. Deus é o cego, surdo, louco e o retardado. A estuprada, a mãe solteira e o aleijado. A empregada doméstica, o idoso, o lixeiro. Deus é tudo e todos, o tempo inteiro. Zombem do seu santo nome, cães infiéis. Chegará o apocalipse, beijarão seus pés. Vertendo lágrimas de sangue em vão, pois não haverá perdão. Ficaram na ilusão, ninguém lhes dará a mão. Descerão a mansão dos mortos, na esperança de ressuscitar no terceiro dia. Mas já sabem qual será a sua moradia. Sentados pela eternidade, dia e noite, noite e dia. Junto à sombra sombria de quem foi anjo um dia. O que está dito e o que falei tá falado. Não sois filhos de Deus, cães, e sim daquele cujo nome não será citado. Talvez não creio que o Supremo Senhor virá um dia. Então queime no fogo do inferno, imbecis. E que se cumpra a profecia.